com meninas. Mas meninas, mais despidas, pelo menos. Pelo menos a ter em conta com... E que têm títulos geniais, como Teenage Metal Beats e... Metal Beach Inferno. Slut, e, epá, isto dá, é quase uma combinação. Tu pegas em 10 palavras, como Metal, Satanic, Bitch, Slut. Inferno, Slut, juntas, e os títulos deles são isso, são associações aleatórias de 3 palavras. Uhum. E capas com mulheres nuas. Exato. Agora, por acaso, estava aqui a ver uma capa de um álbum que se chama simplesmente Intercourse and Lust. Tem uma imagem do Kama Sutra, portanto. Parece-me bastante interessante. Bom, o tema que vamos ouvir, Metal Beach Inferno. Lá está, uma combinação aleatória. Exatamente. Que é de algum álbum. Eles têm bastante. Sweet Baby Metal Slut, que é o nome. Exato, do novo álbum também. Que, apesar, pronto, desta opção, não é? A música acaba por não ser assim muito má. É um thrash, assim, muito simples. Uhum. Tal como os Death Hammer. Uma banda que também já trouxeste. Uhum. É uma coisa simplérrima. Para abanar a cabeça. Sim, basicamente. E para pensar em mulheres, pelos vistos também, né? Pelo menos para eles, eles. O Zé Miguel, então, Metal Beach Inferno. Vamos fazer mais uma vez publicidade ao horário em que o programa passa domingos, das 6 às 7, aqui em www.radio0.pt e aos sábados. Segunda. Ah, e a sua repetição. Uhum. Exatamente. Ah, é na do FM. Das 3 às 4, em 91.4. E depois o programa na Rádio Zero, para além do domingo, às 6, repete de segunda para terça à 1 da manhã. Ok. Portanto, na madrugada. We'll be right back.